Hoje pela tarde tiveram algumas atividades, oficinas, algumas discussões. No final da tarde foi organizado um ato que fechou a Via Sul aqui por mais ou menos uma hora. E depois fez alguns bloqueios, fechando o trânsito, processando em seguida, ali na altura, em frente ao Cais da Estelita mesmo, na frente da Bacia do Pina. Lá teve algumas dificuldades, o pessoal estava bem estressado para voltar para casa, e teve até o caso de um carro que tentou atropelar os manifestantes e avançou, levando a faixa junto. Massa, velho, valeu aí. Então, todo mundo aí que tá ouvindo a Rádio Lama nesse momento, fica sabendo que tá rolando essa ocupação lá no Zé Estelita. Quem quiser chegar, tá convidado. Já rolou um monte de atividade e a galera tá lá ocupando. Rádio Lama 88.1 FM, por uma comunicação livre e popular.